no lombo do meu cavalo é que eu ganho a minha vida. Desde o tempo de menino que eu entendo da lida. Quando vou parar rodeio, prendo o gado na mangueira. Também prendo o coração de muita moça solteira. Eira boi, eira, eira boi boiada. Prendo o boi no laço e a prenda no braço, minha namorada. Eira boi, eira, eira céu azul. Na paz ou na guerra, amo a minha terra, Rio Grande do Sul. Quero casar muito breve, chega de viver sozinho. Não vejo o dia e a hora pra ir buscar meu benzinho. Eira boi, eira, eira coração, não te arrependa, vai buscar a prenda da tua paixão. Pra encher o chimarrão quando se chega de uma atropiada, companheiro. Minha prenda é bonitinha, sincera como ninguém. Mando uma carta pra ela, recebo outra também. As cartas que ela me manda, leio tocando a boiada. Cada vez me prendo mais no amor dessa malvada. Eira boi, eira, eira, vou gritando. Pela estrada fora vou buscar agora quem tá me esperando. Sem mulher não vale nada mesmo, companheiro.